Da janela a cidade se ilumina, como nunca jamais se iluminou. São 3 horas da tarde, é domingo, na cidade, no Cristo Redentor. É domingo no trolley que passa, é domingo na moça e na praça. É domingo, meu amor. Hoje é dia de feira, é domingo. Quanto custa hoje em dia o feijão? São 3 horas da tarde, é domingo, em Ipanema e no meu coração. É domingo no Vietnã, na Austrália, em Itapuã. É domingo, meu amor. Quem tiver coração mais aflito, quem quiser encontrar seu amor, dê uma volta na Praça do Lido. Oi, Esquindô, oi, Esquindô, oi, Esquindô, lelê. Quem quiser procurar residência, quem está noivo e já pensa em casar, pode olhar o jornal Paciência. Tralalá, tralalá, o jornal de manhã chega cedo, mas não traz o que eu quero saber. As notícias que leio conheço, já sabia antes mesmo de ler. Qual o filme que você quer ver? Que saudade, precisa esquecer. É domingo, meu amor. Olha a rua, meu benzinho, tanta gente que vai e que vem. São 3 horas da tarde, é domingo.